Secretário, a gente, sem exageros, pode dizer que oficialmente hoje começa a Copa do Mundo aqui em BH? Eu ia dizer exatamente isso. Eu acho que hoje é o pontapé inicial da Copa. Todos nós sabemos, eu tenho dito aonde posso, que muitas coisas terão que ser realizadas, sobretudo as intervenções aqui na infraestrutura urbana da nossa capital. Nós temos algumas dificuldades, alguns gargalos nos trânsitos que têm que serem superados, mas com relação ao estádio, que realmente é o grande atração da Copa do Mundo, eu acho que está dando um pontapé inicial, não para os jogos da Copa do Mundo, nós sabemos que o Mineirão foi o estado escolhido, mas aqui vai servir para alguma seleção fazer os seus treinamentos, que o torcedor vai poder vir aqui acompanhar esses treinamentos. Então eu acho que é o pontapé inicial para a Copa do Mundo de 2014 e das Copas das Confederações e das Olimpíadas também.